São mais duas horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita. Sejam então bem-vindos através da Rádio Universidade de Coimbra, Universidade FM, Rádio Castrense e Rádio Universitária do Algarve, cá em Portugal. Podem ouvir através das frequências de cada uma delas, também através do seu streaming direto na página da internet. E no Brasil, pela Rádio UFSCar em São Carlos, podcast em orelhaextra.com. Começamos com António Luca e a sua velha aventura Senhor Chinarro. O mais novo trabalho para este ano chama-se El Progresso. O tema foi El Castigo. Também temos um outro velho conhecido, Dan Melchior, Blaze de Grace. Again, I'm early in the morning, I reach round for my shoes. You can tell by that I got the walking blues. Some people say that the walking blues ain't bad. But it's the worst old feeling I must ever had. Minutes feel like hours, hours feel like days. I wish my baby would quit her evil ways. Minutes feel like hours, and hours feel like days. You know, early in the morning, I feel like going home. You know, early in the morning, you know, all I have is gone. Get up in early in the morning, I feel like I'm blowing my horn. Um tema por aqui escutado do último trabalho com a assinatura de Dan Melchior, Plays the Grace. E vamos voltar aos norte-americanos de Boston, Debo Band, com raízes na Etiópia e a recriar em 8 dos 11 temas que o disco tem de música desse país africano. Chama-se Eregobesh, o disco. E hoje ficamos com este Jaguar no Betuá.

com Immovable, e vamos continuar para terminar também o destaque que temos dado por aqui nas últimas emissões da Orelha Extra à dupla Liberty 4 e ao seu álbum estreia em 1994 de título Precision. Vamos ficar com dois temas, mais uma vez New Listening e Everlast. Thank you. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes. 12 horas na orelha extra de hoje com música de amanhã. Welcome to the future. Everybody know the man song chorus. Everybody know the man song chorus. Man song chorus. Man song chorus. Everybody knows the Manson girl. Everybody knows the Manson. Manson. Read a person's mind. Your son can do it. You mimic my son as well. I am your son. I do not know you. I divide the apple. I will finish treating you by that time. I will think about violence. That does not do anything. Does violence mean to make public private? My violence means to make public private. You should not have been born. It is word that gave birth to me. It is me that gave birth to you. Father, it was you that I chose. I do not know you. Now my side are more serious. Do you mean that they are mimicking my servants more serious? It is so. Did you see my servant? Please make him write words. And look whether he curses you. There is in your hand. Only watch out for his soul itself. Thank you. É a banda japonesa sediada na Escócia e liderada por Tori Kudo. Já levam mais de 3 décadas nestas coisas da música e desde 2009 que não editavam longa duração. Regressam agora com este disco gravado em Nova York e que traz alguns convidados norte-americanos, entre eles talvez o mais conhecido seja Ariton de Dionísio, que ouvimos a vocalizar o tema que acabou de rodar, de nome Harp. Anteriormente escutámos também Manson Girls, o álbum chama-se Hello New York. E falamos dos Maher Shalalash Baz. E vamos ouvir ainda, por que não, outro tema deste mesmo disco. That's All I Would Get. I greatly desire recognition from you, and that's all I would get. I desire praise from you, love, and there is my full reward. I greatly desire recognition from you, and that's all I will get. Many moons ago, before the West was won, and the law was just the youngest man with the fastest gun. I was the tyrant of the desert, the sultan of the plains, with the gold. O álbum que conhecemos de Sarah Shook, ela que vem acompanhada pelos Disarmers. O disco chama-se Sidelong, edição própria de Sarah Shook, e o tema foi No Name. Esta é ainda a primeira parte da Orelha Extra de hoje. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Pedrita. estamos de saída da primeira hora da Orelha Extra com os Melt Yourself Down de Last Evenings on Earth, este Body Parts, e também Mal de Visa de Kid, I Forget That I. I love it that way.

compositora norte-americana que estudou com Robert Ashley e Terry Riley, editou algumas cassetes durante a década de 80 do século passado, cassetes essas agora reunidas num CD duplo com o título Earring Music. Falamos de Joanna Brooke e precisamente dessa compilação escutámos Lifting Off e Mary's Watch Part 1. Esta é a derradeira hora da Orelha Extra de hoje, canal auditivo suplementar. Também o alter ego de Liz Bernholz, Gazelle Twin, banda sonora de Out of Body, 14, the body changes Puberty. Growth is rapid and the body changes shape. The sex glands become active and produce hormones. These are carried around the body by the bloodstream and cause changes. Spreading the gospel around here. You follow with your eye. Não é nenhuma reedição, é uma banda nova, os australianos No Zoo, mas que fazem música do passado. Álbum Afterlife, Raw Vision. E também os Alma Negra do EP Tabanca e o tema título. carpenter, if I were a carpenter. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Thank you. Alan Bishop em mais uma aventura lá pelo Egito, depois dos Invisible Hands. Desta vez acompanhado pelo músico egípcio Maurice Luka e também por Sam Shalabi, este mais conhecido por projetos na editora canadiana Constellation. O trio dá pelo nome de The Dwarfs of East Agusa. O álbum chama-se Bash e ficou por aqui Clean Shine. E continuamos com o britânico Oliver Coates, violoncelista. Álbum estreia Upstepping. Este Timelapse Walrus. We'll be right back. os escoceses de Rosa, no seu último álbum Whim. Desta vez escolhemos Lanes. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Segunda e última parte da Orelha Extra, e vamos fazer já aqui as nossas despedidas por hoje. Para o fim, vamos ficar com o produtor Gobi, o álbum editado na DFA Records, de título No Mercy, Bad Poet. O tema vai ser Cancer, e depois ainda Steve Mason, de Meet the Humans. Tchau! run away in a day or two.